não vai voltar pra este lugar. A terra já deu tudo que tinha pra dar. Não há esperança aqui, há de se acreditar. Somos os seres humanos, nossa terra é suja e nos ameaçamos o que há de melhor. E isso tomamos, pois é nosso dever divino, dado pela graça do ser supremo, absoluto, que nós tentamos provar com todas nossas forças e dizemos que somos sagrados, mas nós simplesmente somos humanos.